Ciro, tá lhe matando. Psicologia, aqui na Conceição da Salvador, o que não vai. Que confirme o POB, por gentileza? 93, Apex. 7, mantenha o litoral e reporte, repito a sua, Telematão. Confirme a outra mensagem? 19642, autorizado ILS, sem glide, informe no localizador. Chamaremos no localizador 9642. Controle cordial, boa noite, né? 3152, passa 2 mil pés. 152, suba para o nível 330, saída PUCA, vigilância. 330, saída PUCA, 3152. Desça para 2 mil pés, ajuste 1012, informe localizador. Ok, 2012, temos que estar no lote. Complete final ILS, sem um glide, chame torre 1186. 1186. Torre, boa noite, é o Rio 9642. O Rio continua a aproximação no zero, aguarda liberação, 1012 no ajuste. 42. Telematango, mantém o litoral, chame a torre 118.6 para a coordenação de pouso. 118.6, Salvador, reporta Telematango, mantém o litoral, reporta Itapuã, 1012 no ajuste. Para Itapuã, ajuste, vento no 20 graus 5 nós, autorizado por 90. 42. Localizador Campo Visto, 3305. 3305, complete final ILS sem glide, reduza para aproximação, chame a torre 1186. Continua a aproximação no zero, número 2, ajuste no zero, no 2. Para Guarulhos. que pousar na 35 e taxi a base para Ponte Rota. Sim, da Edna. Obrigado. 5, reporte na final. Ajuste no 0 ou no 2? Reportará. Hospital de Passagem. Zona 52, chame Recife em 125, 45 ao TERN 12685. 2 1 3 0 graus, meia dúzia. Pouso parado, cabeceira 35 autorizado. Aguarde para táxi até o pátio. Não, para 35, pega o papel. Já 3305, foi um tráfego helicóptero. Alfa CR 50, vai fazer pouso parado, cabeceira 35. Assistente visual com medo. E o 9642, solo 20. A minha escuta, táxi de Alfa, Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador. Ei, Alfa, Kilo Pátio, na sua escuta, 9642. Vento 120 graus 59, ajuste no 0 no 2, autorizado o pouso, está no 0. Felipe, pousa no 0, vai ser travado, 3305. Cabeceira 35, ataque Matangos. Matangos, solo 21, autorizado o táxi até o pátio. Ataque Matangos, de certo, táxi baixo, pela pista. Ataque Matangos. Boa noite, voo na 604, passo 200 para o 104, ação do lucro. Para 2000 pés, ajuste 1012, informe no localizador. Gente, Via Mari, com 1012 para 2000 pés, solicita o GPS da RNAVE da 11. Ok, então mantenha a chegada a Mari até ITAP. Após ETAP, voe pronto, servito 366 para final do procedimento da RNAVE, descida para 2500 pés. Gente, 366, após ETAP, 366, desce para 2500 pés. O 1604 via Mari. Até o portão 612 do Pátio 1. Pátio 1, portão 612, sua escuta, tem uma 3305. Natal Lima Tango. Lima Tango, ciente, foi para Saliva, boa noite. Boa noite. Na alfa. Isso. É, próximo onde o senhor tá agora? Pouco atrás, 50 metros atrás, mais ou menos. Gente, eu pedi a viatura fazer uma revisão. Obrigado. Já teria o plano do 6747 para Guarulhos? Para Guarulhos, nível 34, aerovia prevista 50. Decolagem 10, curva direita, saída da Eldiné. Controle 1935, transponder 5032. Autorizado para Guarulhos, decola na pista 10 com curva direita, cumpre da Eldiné. Solo para 340, na peruísque 50. Controle 1935, transponder 5032. Obrigado. 604, voo pro 366 para final aeronave. 367. Copiado, autorizado. Aproximação à aeronave, chame torre 1186, voo no 604. 186, obrigado. Meio uísque bravo isso. Go ahead. Corre Salvador, gol 1604, 2-3 milhas para o Sierra Vista 372, foi checado. 304 avistado, ajuste no 0, no 2, 140 graus, 5 nós, autorizado pouso no 0. Corre 12, autorizado pouso no 0, gol 1604. Zero grau, três nós. Obrigado. Bravo Whisky to Aracaju, confirme apron and runway that will fuse. Controle Salvador, trip 5515. Boa noite. Bahia Minas to Yates Clearance. Is Alpha Information. Para chegada bom, fichame no ideal de descida. 5-5-6, gente. Salvador, boa noite, Azul 4006. Azul 4006, contato radar, vigilância. Desça via chegada Mari para o 050. Ok, via Mari para o 050, 4006. Charlie, clear, engine start. Wait at clearance. Para pushback, acionamento. Portão 4, autorizado, reportate web. Tá, obrigado. Solo 37, táxi Alfa na minha escuta, reportando da Juliette. Alfa, reportado antes da Juliette, na sua escuta, 1604. Whisky, Bravo Whisky, Aurora de Copy. Boa noite, Papá Romeu, Oscar, Papá Papá, passa 170 para 110, formação Alfa. Papá Romeu, Oscar, Papá Papá, autorizado via chegada Aman, desse mantém o 040, vigilância radar. Via chegada Aman, 040, Oscar, Papá Papá. Ciclo, ciclo, ciclo, ponto ideal descida. Desse mantém a nível 040. Sim, 5505. Recife, Forex, Aracaju. Flight Level 250, Airway, Aperuísque 58. Airborne, Runway 10, Ben Left Turn, UCA, Departure, JAMO, Transition. FT JAMO, Fly Direct to Aracaju. Salvador Departure, Frequency 119.35, and Scope Code is 5036. Feedback is correct, coming back to taxi. Salvador, RBJ 6747, para o táxis 132 a bordo, caminhão 4 horas. Gente, está autorizado o táxi via Índia, 1012 no ajuste, 1862.0 web. Ok, 1860.0, obrigado, senhor. O web saindo do pátio, vai parquear no portão 2, ou 604. Gente, após a aeronave saindo do pátio, vai parquear no 2164. Muito boa noite, objeto 6747, ponto de espera da 10, pronto. Ok, esse on board, clear taxi, clear Corolla, senhora Andrei, 17, taxi vai a Mike Lima, call me back na Lima. Ei, Mike, call me back, Lima. 04006, reduza para 210 nós. Redução 210-4006. Azul 4006, vetoração radar para sequenciamento, curva esquerda, voo pro a 010, limitado pelo curso do localizador. 010, limitado pelo curso do LOC, azul 4006. Tomando traço pra frente. Decolados 43, boa noite. Controle Salvador, boa noite, objeto 6747, vai cruzando 1700. 6747, suba ao 340, saída da El, vigilância. 340, da El, vigilância, aguardando a possibilidade de voar da El, senhor. Autorizado da El. Autorizado da El, obrigado.